Varje dag 90,5 MRS. Made in Brazil with DJ Joaquim on MRS 90.5. Amigo, ¿qué pasa? No pasa nada, yo estoy borracho. Un borracho mucho loco. Äntligen fredag. Legal. What a show de bola. Alô, mamãe. Alô, titia. Olá, Duque. Fala sério, hein? Cheguei. Estou aqui, baby. Hello, you guys. Good afternoon, my lovely, beautiful, crazy and sunshine people of Stockholm City and all over the world by net on www.mrs.se, baby. Love, peace, sunshine, happiness and freedom. Are you ready? Yes. Are you ready for swing and shake, baby? Cause it's time, right on. It's a pretty good time to join me on a trip to the best and the brand new high Phoebe Tunis, baby. Made in Brazil on 90.5 MRS. Sir, ears in the air, Sweden's best and first independent radio station. Serve the young list of Stockholm City all over the world in the last 30 years, baby. Bonjour, mademoiselle. Buenas tardes, senorita. Ciao, bella. Good afternoon, my sweetie, baby, baby. Boa tarde, coração. Boa tarde, minha menina. Boa tarde, Estocolmo. Boa tarde, mundo. Aqui é Joca Neto. Mais uma vez na 90,5 FM. Invadindo o solar nos embalos frenéticos e nices das suas calientes e jovens tardes de viernes, sexta-feira. Boa tarde. 371400 é o nosso Grambel. Made Brazil, bring it right now, four in a row. Valdir Azevedo, Chiquinha Gonzaga, Geraldinho Alvarenga e ele, Ernesto Nazaré Brejeiro. O Chorinho é uma das mais antigas manifestações musicais que se pode afirmar como tipicamente brasileira. Com origem ainda na época do Império, é um gênero que consagrou grandes compositores e intérpretes ao longo dos últimos 100 anos. E já é uma história como uma paixão que passa de pai para filho. And today you can't miss, baby, na nossa agenda Brazuque multicultural deste final de semana, teremos sarau brasileiro, música e poesia, música e poesia, a partir das 18 horas desta sexta-feira. Só de Managotan, café Hengmatan, só de Managotan, número 10, baby, with the DJ Wesley, Zé Maria e Vitor. A tribute, sim, com um tributo para Monteiro Lobato. Monteiro Lobato, nascido em Taubaté, no interior paulista, no ano de 1880, ainda no tempo do Império, veio a falecer em 1946 na cidade de São Paulo, aos 66 anos de idade. Advogado, jornalista, ficcionista, contista, o pai da literatura infantil brasileira, é um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos. Quem não ouviu, quem não curtiu, quem não viajou com o sítio do Pica-Pau Amarelo. Boa tarde, Narizinho. Boa tarde, Pedrinho. Visconde de Sabugosa, Tia Benta, Tia Anastácia, o Cuca, o Saci Pererê, o Gato Félix, o Jeca Tatu e outros personagens inesquecíveis de nossa infância. You can join today, Sarau Brasileiro, from 6 p.m. Sonemotagotan, number 10, Sonemanagotan, Tia, Café Hengmatan, a tribute to one of Brazil's great writers, Monteiro Lobato. Buenas tardes, senhorita. Obrigado. Fui! Thank you. Äntligen fredag! Ännu en vårdkväll tillsammans med MRS. Made in Brazil, the best in Brazilian music. Gaúcho, esse aí é Valdir Azevedo, brasileirinho, my brother, é o sarau brasileiro, a tribute to Monteiro Lobato, Vitor Wesley, Zé Maria, Today You Can't Miss from 6 p.m, a de café, Hank Matan, Southern Managotan, number 10, baby, I see you there. Mas voltei with the groove and swing sounds straight from Belo Horizonte, Belo, meu amor, which brings right now, 3 in a row, 3 de uma só vez, Aline Calisto, Cadu Viana, Simone Guimarães e Flavinho Henrique, my brother, amor do céu, amor do mar, dele, de Flavinho e de Milton Nascimento. E se ligue, fique ligado, você que está em Belo Horizonte, ainda tem tempo de curtir o Festival Nacional Música SESI 2010, que reúne em Belo Horizonte as feras, os novos talentos da MPB, como Flavinho Henrique, Cadu Viana, Pedro Moraes, Vanderlei Loborges, Flávio Venturini e Aline Calisto, que vocês curtiram hoje, inédito aqui em Made in Brasil, Simone Guimarães e Flavinho Henrique. Fui! Hasta la vista, coração. Show de bola, hein? Dear, escutar. Meu coração desamparado se encheu de lutas que eu descobri o ar. Quando tão tarde Janaína me trouxe a esperança de acreditar. Minha lembrança faz igual o encantou. Todo sonho terminou assim. Sem amor, nada faz. A distância encontrar seu fim. Esquecer, não sou capaz. Tua marca se cravou em mim. Socorrer tanto faz. Só a morte agora quer sorrir pra mim. Mas quem dirá que não nos amamos? Mesmo que por tão pouco tempo, mesmo que tão sofrido for, se olhar que em pensamento te amo e te quero em paz. Te espero um dia aqui. Made in Brazil. Äntligen fredag. Te sentir é sem igual. Tua forma, teu sabor, enfim. Perseguir o ideal de querer te ouvir dizer que sim. E quem dirá que não nos amamos? Todas aquelas frases suas, todos aqueles beijos meus. E o que será de nós sem nenhum alento? Não sei, já chorei demais. Te sonho um dia em mim. Tantas fotos escondidas, tantos surtos de paixão. Vai dizer que não lembra dos beijos no chão. Duas tardes sem comida, meus desejos, tua razão. Vai dizer que não quer me encontrar mais. Amamos todas aquelas frases suas, todos aqueles beijos meus. E o que será de nós sem nenhum alento? Não seja, chorei demais. Te sonho um dia em mim. Tantas fotos escondidas, tantos surtos de paixão. Vai dizer que não lembra dos beijos no chão. Duas tardes sem comida, meus desejos, tua razão. Vai dizer que não quer me encontrar mais. Conta-me o senaste fush, släcker din fush. Stockholms musikmix. 90,5-frekvensen. MRS-stationen. Äntligen fredag. Made in Brazil with DJ Joaquim on MRS 90.5. O dragão da maldade contra o santo guerreiro atinge o céu da cidade com seu sangue vermelho. Do forte, o outro é inteiro. Na beleza, má sorte, ouro, pele e pelos. É batalha de morte. O amor verdadeiro é profundo corte e o prazer derradeiro. Nas adversidades, nas horas de desespero, fraqueza do forte. Um e outro é inteiro na beleza, na sorte. Ouro, pele e pelo é batalha de parte. O amor verdadeiro é profundo corte e o prazer derradeiro. Legal. Legal, hey, get high and fly, fly, baby, with the best, and the brand new high, and lovely girls, high, Fifi Tunis, baby, made in Brasil, primeiramente, Flavinho Henrique, Simone Guimarães, para o Sol, para o Mar, e depois, o grande Cadu Viana, com seu novo trabalho, dentro pouco tempo, brother. E essa aí foi Aline Calisto, diretamente do Cinema Novo. Glauber Rocha, se lembra? O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. E no embalo, kicking off in right now, baby. Straight from my hometown, diretamente de Belo, meu amor. A sonoridade incrementada e swingada das minas. E que belas minas, das minas e das gerais. Érica Machado, join it, baby. Check it out. These are the groovy swing sounds, baby. Made in Brasil, straight from my hometown, Belo. Meu amor, e não se esqueçam, my brother, teremos eleições para o Conselhão. Vote Romão, que é a solução. Fui! Yes! Plutônio enriquecido com a grande Érica Machado, hein? Fui mesmo, baby, yes! Nem dá pra esquecer. Stockholms musikmix 90,5 frekvensen. MRS stationen. Made in Brazil, the best in Brazilian music. De menino acanhado, menino bezerro pisado, em curral do mundo a penar, que salta aos olhos, tem um gemido calado, a sombra do mal assombrado, é a dor de nem poder chorar. A dor da gente é dor de menino acanhado, menino bezerro pisado, no curral do mundo a penar, brota aos olhos, igual o gemido calado, assombrado, mal assombrado. Dor de nem poder chorar. Ruim de homens que nem gemos amassados, mansos meninos domados, massa de medos iguais. Amassando a massa, a mão que amassa a comida, esculpe, modela e castiga a massa dos homens normais. Quando eu lembro da massa da mandioca, mãe, da massa. Eu lembro da massa da mandioca, mãe, da massa. A massa que eu falo é que passa fome, mãe, da massa. A massa que planta mandioca, mãe, da massa. Nunca mais me fizeram aquela presença, mãe, da massa. Da massa que planta mandioca, mãe, da massa. Fala. Não conheço o coroné. No cabo da minha enxada, não conheço o coroné. Eu quero, mas não quero. Camarão. Mulher minha na função. Camarão. Que tá livre de um abraço. Camarão. Mais vontade, um beliscão. Mas torno a repetir, meu amor. Ai, ai, ai. Torno a repetir, meu amor. Ai, ai, ai. É que o guarda civil não quer a roupa no parador. O guarda civil não quer. Meu Deus, quando vai pensar? Pensar nessa massa. É por cima da linha que o trem anda. É por cima da linha que o trem anda. É por cima da linha que o trem anda. É por cima da linha que o trem anda. Tu não faz como um passarinho que fez um ninho e voou. Mas eu fiquei sozinho. Sem teu amor. Odó. Tu não faz como um passarinho que fez um ninho e voou. Mas eu fiquei sozinho, sem teu carinho, sem teu amor. Eu sou um pássaro que vivo a voando. Vivo a voando sem nunca mais parar. Ai, ai, ai, ai, saudade, não venha me matar. Ai, ai, saudade, não venha me matar. Lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Pode ficar melhor, hein? Lhe chamar enquanto corria a barca. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. Abre a porta e a janela e vem ver o sol nascer. É por cima da linha que o trem anda. É por cima da linha que o trem anda. É por cima da linha que o trem anda. É por cima da linha que o trem anda. Mas torna a repetir, meu amor. Ai, ai, ai. Meu amor, ai, ai, ai. É que o guarda civil não quer a roupa do parador. O guarda civil não quer a roupa do parador. Meu Deus, onde vai parar? Parar essa massa. Meu Deus, onde vai estudar? Estudar essa massa. E é por cima da linha que o trem anda. É por cima da linha que o trem anda. É por cima da linha que o trem anda. É por cima da linha que o trem anda. Sabor. Made in Brazil. Lua no céu parece de mentira. Lua no céu é publicidade. Eu não sei se é luz de algum planeta ou é sinal buscando outra metade. Lua no céu não é nenhuma estrela. Lua no céu ainda não morreu. Vejo brilhar, parece uma cebola. E veja bem, quem chora aqui sou eu. Eu sei de cor como ela é, mas emoção é sempre novidade. Eu sei de cor, satisfação não para não, a eletricidade. Lua levou meus sonhos de passeio, fez com olhar o que achou melhor. Um outdoor mandando na cidade, inundação de luz ao meu redor. Lua no céu que arde congelada e é igual que bolha de sabão. Lua no céu coçando nos meus olhos, faz chorar, não tem explicação. Eu sei de cor como ela é, a emoção é sempre novidade. Eu sei de cor, satisfação não para não, a eletricidade. Baby, legal, legal, legal. Primeiramente, Cesarol, Erika Machado, Tom enriquecido, my brother. E no embalo, diretamente de Curtisburgo, dos sertões de João Guimarães Rosa, João Araújo, a viola urbana massa, que chaveira preta, pretinha. E esse aí no embalo é o my brother, one of the greatest musicians in the horizonte do mundo, Léo Minar, da boca pra fora. Muitas graças, um grande abraço para mi amigo Léo Minar, que está aí em Espanha. Las todos, sei que estou de escutar a Made in Brasil. E se ligue, fique ligado em Léo Minar, que estará aí na Biblioteca Municipal de Belo Horizonte, na Praça da Liberdade, na primeira semana de dezembro. My brother, and you know, baby, smashing. E que ninguém vai tirar você de mim. What a swing, baby, in kick-off right now. Chegando agora, três de uma só vez, Erasmo Carlos, I mean, Antônio Pedro Moraes e Vanderlei, with his new album, com seu novo CD, seu novo álbum, belíssimo álbum, hein? Faro, pode crer, com o grande sucesso do rei Roberto Carlos Santos. Da jovem guarda, my brother, ninguém vai tirar você de mim. Se ligue, fique ligado. E o Can't Miss Today, Sarau Brasileiro, a tribute do Monteiro Lobato, Vitor Wesley, Zé Maria, Sônia Matagotan, Sônia Managotan, number 10, baby, Mandy Bora Platzen, from 6 p.m. Imperdível, um tributo, homenagem a Monteiro Lobato. O Sarau Brasileiro estará arrepiando a partir das 18 horas de agora, sexta-feira, com o apoio do Conselho de Cidadãos Brasileiros de Estocolmo e Rádio Always. Made in Brasil. E no embalo, se ligue, fique ligado. Você, cidadão brasileiro, residente na Europa, estaremos votando para o Conselhão, que está agora aqui em Estocolmo. Estaremos votando para o Conselhão e Marcos Romão é a nossa solução, my brother. Desculpe pelo chute, but I... life goes on. Atenção, pessoal, é o bebê. Estamos falando um cidadão brasileiro residente na Europa. Se ligue, fique ligado. Teremos a primeira eleição direta para coordenador geral do Conselho de Cidadãos Brasileiros na Europa. São quatro representantes que irão brigar e discutir pelos nossos anseios de toda a comunidade brasileira residente na Europa. Se ligue, fique ligado, hein? De 1 a 9 de novembro está no ar, hein? Se ligue, por Marcos Romão é a solução. Para votar, acesse o site www.portalconsular.mre.gov.br. O Conselho de Cidadãos Brasileiros de Estocolmo e grande parte da comunidade brasileira na Suécia e na Escandinávia está com você, my brother Marcos Romão, que é a solução. E no embalo é a Rede Comunidade Europa Made in Brasil, com as rádios com a irmã de Alô Razanalto, Rádio Saci de Berlim e Rádio Mamaterra.debb. Smashing, Canumbro, Alive and Kicking, in a very sex and swing way, baby. We talk about it, made in Brasil. Hasta la vista, baby. What a show de bola. Obrigado, Vanderly, demais, hein? Yes! Made in Brazil, a Brazilian love affair. É o Clean Frieda. O nosso amor é puro. Espero nunca acabar. Por isso, meu bem, até juro de nunca em nada mudar. Mas se ficar um só momento sozinho, separados é ruim, então vamos nos juntar. A vida é cheia de encontros e despedidas. Vamos logo entrelaçar a linha de nossas vidas. Calma, para pra escutar. Entrei nesse jogo, foi pra te ganhar. Então corre pros braços do seu pretinho, porque nada vai tirar você de mim. Funkar. MRS 90,5 Stockholms största dansgolv. Sabor. Ondas do céu, nuvens do mar, tudo de pernas pro ar. Com você, tão difícil de explicar, mas tão simples de compreender. Ave Maria me faz gostar de quem gosta de mim. Se for você, que seja assim. Mas se não for, me deixe ir. Pois esse amor é meu amor e é só meu. E o que lhe cabe é se render a tanto ardor sem ter medo. Mas que nada quem me dera, se eu pudesse tudo esse amor agora e se eu sem querer. E que eu tivesse a minha patuzana de Saturno, só e o futuro só desejaria você. Mas que nada que me dera se eu pudesse tudo que o meu imenso amor agora e se eu sem querer. E que eu tivesse a minha patuzana de Saturno, só e o futuro só desejaria você. Made in Brazil with DJ Joaquim on MRS 90.5. Ave Maria me faz gostar de quem gosta de mim. Se for você, que seja assim. Mas se não for, me deixe ir. Pois esse amor é meu amor. É só meu, e o que lhe cabe é se render a tanto ardor sem ter medo. Mas que nada que me dera se eu pudesse tudo que o meu imenso amor agora se sem querer. E que eu tivesse a minha parte, os anéis de Saturno, só e o futuro só desejaria você. Mas que nada que me dera se eu pudesse tudo que o meu imenso amor agora se sem querer. Nem que eu tivesse a minha porta, os anéis de Saturno, só e o futuro só desejaria você. Chaps och slaps. Rain 90,5. Och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS. Mas você não vê, mas você nem lê, e você nem sabe o meu querer. Eu te amo demais e te adoro, rapaz. Mas você não vê, mas você nem lê, e você nem sabe o meu sofrer. Palavra que não flui de tua boca, minha fala que não cai pros teus ouvidos, todo vício ao avesso visto, e para o teu silêncio dou meu endereço. Mas você nem lê, e você nem sabe o meu querer. Eu te amo demais e te adoro, rapaz. Mas você não vê, mas você nem lê, e você nem sabe o meu sofrer. Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Santa Maria. Sônia Managata, number 10, número 10, my brother El Sarau, brasileiro em kick-off right now. Aqui é Joca Neto, Canumbró, smashing. Fui! Mas voltei em dose dupla, não é whisky, não é cachaça. But dois de uma só vez, Erasmo Carlos e Lenine, diretamente da Veneza Brasileira, Recife. Um grande abraço, my brother Flavinho, escultor Flavinho Maciel. Buenas tardes, coração. Smashing, baby. Nós em Made in Brasil. We are born, baby. Right on. We are born, baby. We are born to be happy. Hey, yes. Sabor. Se liga e fica ligado, hein? Romão é a solução para o Conselhão. Vote certo, vote para Romão. Vote inteligente para o Conselhão. Yes! Fala, Lenine. What a show de bola, hein? Be happy, yes! Sai da janela, deixa esse moço passar. Quem não é rica e é bela, não pode se descuidar. Tu sai da janela, que as moças desse lugar nem se demora a donzela, nem se destina a casar. Nem se demora a donzela, nem se destina a casar. Made in Brazil, the best in Brazilian music. Ai, lava a beira do rio, muito lençol pra lavar. Fica faltando uma saia quando o sabão se acabar. Mas corra pra beira da praia, veja a espuma brilhar. Ouça o barulho bravio das ondas que batem na beira do mar. In Brazilian music. Äntligen fredag. Stockholms soul och dansmix. MRS 90-tal. Sabor. Sonho pulsante. jogador. Se na selva um pássaro canta, jamais vai ser porque ele voa, e sim porque se sente livre pro jogo do amor. Mas se ele perde pro seu predador, feliz ele foi, pelo menos enquanto jogou. Todo jogo que se preza, de alegria ou de dor, só vale se ele for honesto com seu jogador. Se na selva um pássaro legal, canta, legal, legal, what a swing, ele voa, baby, straight away from the beautiful city, a capital sunshine do Brasil, São Sebastião do Rio de Janeiro, do bairro da Tijuca, ele, o tremendão Erasmo Carlos em dose dupla. Fala sério, não é o uísque não, quem dera fosse aquela cachaçinha de Salinas, yes! Jogo sujo, my brother, se liga e fique ligado, aqui é Joca Neto, be my guest, baby, juntinho com vocês o melhor da música popular, pra pular, para desfrutar, popular, para desfrutar, brasileira, e se ligue, hein, vote Romão para o Conselhão. Tonight, hoje à noite, imperdível sarau brasileiro. Sim, baby. In kick-off, in right now, in straight away from Stockholm, para diretamente para as montanhas azuis, as cachoeiras, as esquinas e os bares de Belo, meu amor. É Made in Brazil, baby. Touch your heart, tocando o seu coração com a música para tu coração, mitica. Right on, I'm talk about it. Made in Brazil Classics, where you can join our brand new music revolution for a better and lovely happy Friday, happy life, baby. Com os mitos, os três grandes nomes da MPB: Beto Guedes, Flávio Venturini, e esse é Lou Borges. Equatorial, the past is the future, baby. O passado é o presente, é o futuro. Buenas tardes, coração, hasta la vista, baby. Saudades demais, hein? Fala sério, tocando o seu coração. Um beijo, mitica. Fui! Mua. Equatorial, vou te buscar. Made in Brazil, a Brazilian love affair. Musiken du minns finns här, 90,5 MRS. O medo de amar é o medo de ser livre para o que der e vier, livre para sempre estar. Todo momento escolher com a Corner from the Pubs, from the Blue Mountains of Belo, Minas Gerais, my state, my hometown, meu amor. Que sonoridade maluca, irada, incrementada diretamente do Clube da Esquina. Primeiramente, Louvores, um embalo, Flávio Venturini, espanhola. E ele, Beto Guedes, andaluze no embalo. Beto Guedes acabou de gravar o seu DVD ao vivo, que é imperdível, baby. E segura essa, maluca. Fui! Hoje acordei sem lembrar se vivi Vai. Ou se sonhei. My brother, alegria, diversão, que cultura, não diversão e arte, é a sonoridade multissonora e cultural de suas calientes e jovens tardes de viernes, Fridays, sexta-feira, baby, cause I gonna turn you on, Fridays. 4 to 6 p.m. I'm talking about it made in Brazil on Music Radio Service, baby, MRS. Only 30 years, baby. 30 or 30 anos no ar. We bring it right now. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Gabriel The Single, Pensador Lobão e Skank, baby. Com ele, Samuel Rosa. I'm still over here, baby. Mas ela já gosto dela. My brother, be my guest, because aqui é Joca Neto, Joaquim, DJ Joaquim, Joaquim de bem com a vida. And after 6 p.m. baby, sarau brasileiro, a tribute do Monteiro Lobato ali, Café Ringue Matanga. Um abraço, Luizão, Gugu Gustavo e toda a galera do Conselho de Cidadãos Brasileiros de Estocolmo. E a você, Marcos Romão, é a solução para o Conselhão. Vote inteligente, vote consciente. Vote Marcos Romão, my brother. Rastela Vista, baby. É Joca Neto, vivendo la vida louca. Hasta la vista, baby. Sabor. Um beijo, me tica, yes. Fala sério, hein? Uau, baby. Yow. Smashing. Tanto assim, a porta está aberta, mas da janela já não entra luz. E eu ainda penso nela, mas ela já não pensa mais em mim. Eu vou deixar a porta aberta pra que ela entre e traga sua luz. Hoje acordei sem lembrar se vivi ou se sonhei. Nesse lugar que eu ainda não deixei, vou ficar. Quanto tempo vou esperar? Eu não sei o que vou fazer. A porta está aberta, mas da janela já.

cadê então? E quem te viu, quem te vê, doidão. O que era é 5, agora é 10, é inflação. O valor é cifrão, por favor, presta atenção, aqui é leão. Tamo no mesmo barco, na mesma situação. Sou malucão, a minha eu faço, e não tô por acaso. E os mano aqui não vai ter dó, maluco só. Pra não chorar, vou falar, vou rir com a negra ali, ha, ha. Eu tô aqui, ha, ha. Foi bom pra mim se pá. É zona norte, Brasilândia, não é Disneylândia. Passei a minha infância toda por ali, onde é melhor se respeitar pra não morrer. Não pode se perder, e ainda tem quem pense assim. Maiores são valores, pra nós sobram as dores. Pisaram sobre as flores, periferia é um jardim, onde se plantam amores e as dores. Vou cantar que é pra ver um bom lugar. Eu vou cantar que é pra ver um bom lugar. Pra ver a vida do menino mudar da água pro vinho. Brindar pra que se abram os caminhos. Vou cantar que é pra ver um bom lugar. Eu vou cantar que é pra ver um bom lugar. Na humildade hoje sempre, maluco só é a gente. É ruim de se quebrar essa corrente. Stockholms Soul och Dance Mix. MRS 99. Äntligen fredag. Esse canto falado me cativou de verdade. Base pesada correndo solta, é loucura, é pura. Agora ninguém me segura. Eu chamei o pessoal pra me acompanharem nesse som. Cantar sozinho não é bom. Estão todos por perto prestando atenção, ouvindo e aprendendo esse refrão. Guarde minha voz no coração. Guarde minha voz no coração. Guarde minha voz no coração. Vai mais uma vez. Eu vou cantar uma canção singela. Eu vou cantar uma canção pra ela. Eu vou cantar uma canção de amor. Vou cantar uma canção de dor. É, certíssimo. E aí, foi Lilo Chris. Vamos, que vamos. E eu falo do meu povo, brava, brava gente. As balas que voam, gemas, chibatas correntes. Canto a desesperança e a descrença das pessoas que acham que viver não vale a pena. Eu canto as forças supremas do cara que encara e resolve os problemas. Canto as pessoas que amam Jesus, que essa luz conduz, mas se perguntam por que tem que carregar esta cruz. Dos artistas de sucesso que foram vencidos, envelheceram, empobreceram e morreram esquecidos. Canto a João e Maria querendo casar, do preto que corre da polícia não querendo apanhar. Os heróis verdadeiros e imaginários, prostituta, bebuns, loucos e presidiários. Canto a fé, ódio nos olhos, a humildade, sinceridade, liberdade, dignidade. Eu canto o meu canto, a qualquer canto desfaço o meu pranto. Hip hop é quem manda, quem canta os males espanta. Quem canta os males espanta, é isso aí, realmente é verdade. Vamos lá, DJ Tree, se liga aí, Lino Chris tá na área. É com você agora, Ieda Reis. Bate minha voz no coração. Bate minha voz no coração. Äntligen fredag. Made in Brazil, the best in Brazilian music. Trunka. MRS 90,5 Stockholms största dansgolv. Made in Brazil, DJ Joaquim. Ela pro show do Brau e ela aceitou. Quando a gente chegou no sarau, a parada começou. De sainha queimadinha de sol, essa menina é rock and roll. É daqui direto pro farol, é hoje que eu vou. De Maia no carro só pra começar, Ana Carolina cantou sem parar. A trilha sonora perfeita pra gente se amar. A trilha sonora perfeita pra gente se amar. Eu tentei te pegar, eu tentei te beijar, ficou com medo de amar. É boa menina que eu vou pra cima, você não vai escapar. Eu tentei te pegar, eu tentei te beijar, ficou com medo de amar. É boa menina que eu vou pra cima, você não vai escapar. Convidei ela pro show do Brau, ela aceitou. Quando a gente chegou no sarau, a parada começou. De sainha queimadinha de sol, essa menina é rock and roll. É daqui direto pro farol, é hoje que eu vou. De Maia no carro só pra começar, Ana Carolina cantou sem parar. A trilha sonora perfeita pra gente se amar. A trilha sonora perfeita pra gente se amar. Eu tentei te pegar, eu tentei te beijar, ficou com medo de amar. É bola menina que eu vou pra cima, você não vai escapar. Eu tentei te pegar, eu tentei te beijar, ficou com medo de amar. É bola menina que eu vou pra cima, você não vai. Passando mal, rebola pra frente pra trás, cê tá demais. No carro o clima esquentou, você me abraçou. Me disse que há muito tempo não fazia amor. Pegou no meu e tchau, abriu a porta e se mandou. De Maia no carro só pra começar, Ana Carolina cantou sem parar. A trilha sonora perfeita pra gente se amar. A trilha sonora perfeita pra gente se amar. Você não vai escapar. Tentei te pegar, ficou, tentei te beijar, ficou com medo de amar. Bora, menina, que eu vou pra cima. Você não vai escapar. Tentei te pegar, tentei te beijar, ficou com medo de amar. Bora, menina, que eu vou pra cima. Você não vai escapar. Sobre música brasileira, samba, canção, pagode e bossa nova. Made in Brazil. Clian Freda. Ela, a dama da noite, com muitos janeiros no Rio. A plebe, a elite, um convite a quem tá de rolé. Reduto de bambas, poetas, malandros, boêmios, vadios. Tão considerada e na sua parada não para mané. É ela, a dama da noite com muitos janeiros no Rio. A plebe, a elite, um convite a quem tá de rolé. Reduto de bambas, poetas, malandros, boêmios, vadios. Tão considerado e na sua parada não para mané. E toda vez que a noite cai, a luz se acende, uma vontade me arrebata. Eu vou pra lá, eu vou pra Lapa, aos pés de Santa Teresa, um passo da glória. Eu vou pra Lapa porque Lapa tem história. história. Aos pés de Santa Teresa, ao passo da glória, eu vou pra Lapa, porque Lapa tem história. É a velha Lapa dos arcos, do centro, do circo, do nobre capela, a dama da noite, carioca da gema, da Riachuelo e da Mendiçá. É a nova Lapa das tribos, dos raps, dos beats, dos hits e do tamborzão de um bar Brasil. Seu bonde é ruim de segurar, e toda vez que a noite cai, a luz se acende, uma vontade me arrebata. Eu vou pra lá, eu vou pra Lapa, aos pés de Santa Teresa, um passo da glória. Eu vou pra Lapa, porque Lapa tem história. Aos pés de Santa Teresa, um passo da glória. Eu vou pra Lapa, porque Lapa tem história. Vamos nessa. Que a noite cai, a luz se acende, uma vontade me arrebata. Eu vou pra lá, eu vou pra Lapa, aos pés de Santa Teresa, um passo da glória. Eu vou pra Lapa, porque Lapa tem história. Aos pés de Santa Teresa, um passo da glória. É logo aqui. Porque Lapa tem história. É a velha Lapa dos arcos, do centro, do circo, do nobre capela, a dama da noite, carioca da gema, da Riachuelo e da Mendiçá. É a nova Lapa das tribos, dos rap, dos beats, dos hits e do tamborzão de um bar Brasil. Alcione com o Somebody Love, hip hop, rap, hi, Phoebe Tunes, baby. Made in Brasil, que também curtimos anteriormente. DJ 1, bate uma voz no coração. My brother e negra ali, um menino. Cause I gonna turn you on with the boogie, hip hop, rap, funk. O baile da pesada, baby. Cause made in Brasil, sem muito blá blá blá, sem muito lero lero, sem muito gueri gueri, sem muito ti ti ti baby. Simplesmente 13 anos no ar em Tonight, que mesmo hoje imperdível. Sarau brasileiro, um tributo a tribute do Monteiro Lobato. Vitor na viola de sete cordas, Wesley no berimbau e na poesia, e Zé Maria, o poeta bandeirista, my brother, sou da Maragota. Que é número 10, my brother, Tino Bana de Medibora, Platsan, from 6 PM, baby. Um grande abraço, a promoter musical, minha amiga de Belo. Um grande abraço, um grande beijo no coração, ela, Adriana, bem querer. E se fique ligado, hein, brother, porque teremos eleições para o Conselhão. Vai ao portal www.portalconsular.mre.gov.br e vote para Romão ao Conselhão, o nosso candidato. Show de bola para designar as diretrizes dos nossos anseios, my brother, em Made in Brasil, bring it right now. Charles Brown Jr. e Edu Ribeiro, diretamente, um grande abraço, my black brother Luizão, diretamente de São Salvador, da Bahia. Fui, fala sério, my brother, fazer amor contigo, me diga onde está Michela, me dê seu coração. Fui, yes! Lutei tanto por nós, não quero estar sozinho. Sei bem qual é o seu valor. Quero te ver sorrindo. O bom é ver quem você gosta bem. Estamos no mesmo barco. Quero que você esteja bem. Que eu possa estar a seu chegou. Foi como se fosse o mar. Você me acertou. Quando me encontrou, eu estava sozinho, igual a estrela do mar. Você me alcançou. Quero seguir com você por perto. Pra sempre caminhar com você por perto, com você por perto. Lutei tanto por nós, não quero estar sozinho. Sei bem qual é o seu valor. Quero te ver sorrindo. Well greetings people in Sweden, all over the world, see live and direct. This is Lyrical Benjamin, MRSC 90.5, live and direct. Celestia blessing every time. Made in Brazil, Brazilian love affair. Sabor. Aquela noite, só porque eu cheguei mais tarde. E ainda arde a lembrança de te ver ali tão contrariada. Meu bem, meu bem, será que você não vê, não ouve nada? Só o passado voltando minha porta feita. Made in Brazil, DJ Joaquim on MRS 90.5. O que eu só faço com você? Só faço com você. É, só quero com você. Só quero com você. Só gosto com você. Chaps och slaps. Datain 90,5. Och hör din favoritmusik hos nya fräscha MRS. Demorei muito pra te encontrar. Agora eu quero só você. Teu jeito todo especial de sabor. Fico louco com você. Te abraço, sinto coisas que eu não sei dizer. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Tava cansado de me preocupar. Quantas vezes eu dancei e tantas vezes que eu só fiquei. Chorei, chorei. Agora eu quero ir fundo lá na emoção. Deixa o teu coração você. Quero só você. Só você. Só sinto com você. Meu pensamento voa de encontro ao teu. Será que é sonho meu? Agora eu quero ir fundo lá na emoção. Deixa o teu coração saltar comigo alto. Todo mundo vê que eu quero só você. Eu quero só você. Só você. Eu quero só você. Só você. Legal, legal, my brother. You are digging, enjoying the best in the retro revive, high retro revival, high Chibi Tunes, baby. Made in Brasil. Que curtimos You are digging forever, we are forever young, baby. Curtimos anteriormente o grande sucesso dele. Só você, my brother, do meu brother, meu amigo. Onde está você? Vinícius Cantuária e Made in Brasil, the top one hits, the good time hits, baby. Goes on smashing com eles. Pode seguir a tua Biquini Travadão, baby. O grande sucesso do Barão Vermelho em Cazuza. Bete, meu amor, Bete Balanço. Onde está a Mitiga? Onde está a Michela? Muitas graças para todos vocês que têm curtido Made in Brasil em todo o mundo. Thank you very much, all of you guys. All of you guys have been listening Made in Brasil all over the world, baby. Especially in China, Peru, Germany, London, Brazil. Belo, meu amor, um grande abraço, Geraldão, Kiko Ferreira e todos mais, brother. Legal, legal, cause we are forever young, baby. And yeah, right on, we are born, baby. We are born to be happy. Hein? Se ligue, fique ligado, hein? Sarau Brasileiro, a tribute. Uma homenagem, um tributo a Monteiro Lobato. Hoje, imperdível, my brother. E vote sincero. Vote certo, vote consciente, inteligente. Marcos Romão, o jornalista, o radialista da Mamaterra.dr e o sociólogo é a nossa solução, my brother. Right on, you can join our music. Revolution for a rapper and better life. Be my guest, baby, every Friday. Every Friday, 4 to 6 p.m., baby. Cause MRS, we are celebrating. Yes, baby, estamos celebrando 30 anos no ar. Trap your baby. We are celebrating 30 years in the air. Fala sério, my brother. Acabou, bro. Alegria, diversão, cultura. Detonei. Show está no ar. Aqui é Joca Neto, my brother. Sem medo, right on, baby. Sem medo de ser feliz. Hasta la vista, baby. Fui. Fala sério, hein? Yes. Um beijo, metica. Donde está Michela? Yes. Fui. Made in Brazil with DJ Joaquim on MRS 90.5. Stockholm's Soul och Dance Mix. MRS 90.5. Sabor! É o Disco Retro Club Made in Brasil. So far away. Você se lembra, Mon Cheri? Yes. Vim uma beça na cabeça, eu que sei. Quando ela insiste em beijar seu travesseiro, eu me viro do avesso. Eu vou dizer aquelas coisas, mas na hora esqueço. Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Por que não eu? Bola, my brother, por que não eu? Gileoni, Herbert, Viana Brother, o Made in Brasil, Retro Revival, Disco Club, High Tunes, baby. Fala sério, thank you very much for attention today, baby. Right on. Muchas gracias, senorita. Bonjour. Taxomique, merci beaucoup. Muito obrigado, my brother. Thank you very much. I promise I'm gonna be back, baby. I'm gonna be back next Friday. Always Fridays, 4 to 6 p.m. E hoje tem Sarau Brasileiro, um tributo, a tribute do Monteiro Lobato. Beijão, Bete. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Mas beije e sarre e faça amor à la vonté, à vontade, baby. E After Made in Brazil, straight away from Swing London. My good friend, the greatest DJ in London, the Swing London, Phil Driver, with the soul unsigned, Taxomique Gagarin. Fui, baby. Love life. Life is beautiful. And all you need is love, baby. Jorge Maravilha, Playmobil. Fui. Obrigado, Taxomique. Thank you very much. Um beijo, meu coração. E nada como um tempo após um contratempo pro meu coração. Made in Brazil with DJ Joaquim on MRS 90.5. Chorando, resmungando até quando não, não. E como já dizia Jorge Maravilha, prende razão, mas vale uma filha na mão.